agora mais uma edição do Espelho Mágico. A seguir, não perca Amor Sem Limites. A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vinda ao programa Espelho Mágico. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para 30 minutos de relaxamento. Passe comigo ao outro lado do espelho e conheça a magia que existe dentro de si. Também não se esqueça que neste programa damos-lhe sempre o melhor de nós. E eu tenho uma comunicação a fazer-lhe. Louise L. Hay vai nos trazer 9 edições do livro Eu Consigo. Como usar ou como aprender a usar as expressões que mudam a nossa vida. Um livro diferente, um livro que, creio eu, é uma excelente oportunidade de fazer mais e melhor por si. Porque se fizer por si, acredito que vai conseguir fazer também pelos outros. Fique então connosco. Vamos começar na próxima semana a transmitir, a passar-lhe partes deste livro Eu Consigo, de Louise L. Hay. Por agora, ficamos com os Vangelis, que nos trazem Hymn, uma música calma para si que está connosco neste espelho mágico. Passe connosco ao outro lado do espelho. Nesta nossa primeira edição do ano de 2012 do Espelho Mágico, ficamos com o hymne, música trazida pelos Vangelis, e logo depois ficamos com Rain Dance, Rain Dance. Espero que tenham sido duas escolhas do seu agrado. Vamos continuar com mais música e já sabe que para a semana temos a primeira edição do livro Eu Consigo, de Louise Hale Hay. Espero que goste, mas por agora fique então com um tema bastante conhecido, um daqueles temas que eu acho que vale a pena ouvir: Indian Dreams. There was a black mountain in the ocean. There was an unseen cloud coming toward that mountain. It went into the black mountain and made it wet. Black mountain in the ocean. There was an unseen cloud coming toward that mountain. It went into the black mountain and made it wet. There was a black mountain in the ocean. There was an unseen cloud coming toward that mountain. It went into the black mountain and made it wet. Thank you. Chegamos ao fim da nossa primeira edição do Espelho Mágico neste ano de 2012. Não é com certeza a nossa primeira edição do programa, mas é a primeira edição deste novo ano. Eu desejo-lhe um ano de 2012 repleto de grandes momentos, porque você que está aí desse lado merece. Nós vamos terminar por hoje o nosso Espelho Mágico, mas voltamos no próximo domingo com, lá está, música e Louise L. Hay, a versão áudio do livro Eu Consigo. Então, vamos terminar com Michael Oldfield, que nos trazem o tema Hibernaculum. E terminamos, ponto mesmo, ponto final, com Clatu Flowers. São as duas obras, duas músicas que ficam no fim desta edição, a primeira do ano de 2012. Fique bem, tenha uma boa noite, eu voltarei no próximo domingo para mais um Espelho Mágico. Boa noite!